Meus irmãos amados, estáis congregados, não vos aparteis. Não queiras questão, que a desunião é de Satanás. Deus quer harmonia dentro da família do povo cristão. Que nossa igreja vive em união. Vamos reunir em um só rebanho, em um só pastor, em uma só fé, em um só batismo e um só Senhor. Não pode salvar, mas o que fizer, o que Jesus disser, no céu entrará. A santa doutrina que Jesus ensina não tem confusão. Quem se separar, este não será de Jesus, irmão. Vamos reunir em um só rebanho, em um só pastor, em uma só fé, em um só batismo, em um só Senhor. Vamos reunir em um só rebanho, em um só pastor, em uma só fé, em um só batismo e um só Senhor. ¶¶